Eu falei assim. Vai se fuder, Eric. Você falou assim. Você precisa disso, Eric. Eu gosto. Você precisa dizer que você é melhor que isso, Eric. Eu preciso dar sentido na minha vida. E minha vida não tem sentido. Quer contar a história de novo? Não, pode falar. Você foi no Pirilampos Bar. Fui tocar no Pirilampos Bar com a banda. Quando a gente foi tocar, tava saindo outra banda punk. E daí o baixista punk tava lá. Precisa uma noção? Baixista punk. Não, ele era. Não, aqui tem cara que se diz punk, só que ele não é punk hardcore, tá ligado? Ele é punk. Sujeira mesmo. Sujeira, mano, tô falando sério, mano. Tipo cascão, assim. Tipo os abaixo com o talabar de corrente. Tipo essas paradas, assim, ele sabe? Ele é bem bem caracterizado. É, cara, se você olhar na rua, você fala que é punk. E ele foi tocar e aliás, ele já tinha tocado, né? Daí eu falei assim, porra, mano, muito maneiro o som de vocês aí. É. O baixo de vocês. É, qual baixo que é? Ele falou, ah, é um Eagle que não sei o que, sei lá. Qualquer merda. Eagle. O que é o Eagle? É a marca do baixo. Ah. Daí ele falou assim, o único problema é que tava desafinado. Eu falei, pô, você quer um afinador pra ajudar? Não, eu toco aqui em cima, tá ligado? Tipo, foda-se se o baixo tá desafinado. Eles não tão ligando. O baterista, ele falava que tinha um lema de vida que era, pra tocar bateria em punk é rápido e forte. É isso, é assim que toca punk. Se o som sair feio, não, é esse. Não, whatever. É esse o objetivo. É esse o objetivo. Mostrar a despretensão musical. Exatamente. Mesmo que tenha uma pretensão na despretensão. Porque eles querem quebrar paradigmas, né, de com novos paradigmas. Com novos paradigmas. Então o que acontece? Ele vai tocar lá, ele fala assim, pô, você não tem que ser harmônico, você não tem que ser nada disso. Você tem que ser apenas rápido e forte pra você desconstruir tudo que aquilo é considerado música e rock. Então quando ele for tocar bateria, baixo, é aquele bagulho. É. Bateria. E bom também é que não precisa estar afinado pra fazer isso. Não precisa nem de instrumento específico pra isso. Vamos supor. Você pode fazer punk só com uma guitarra. Você pode fazer punk só com uma guitarra e um baixo, um punk. Tem que ter bateria. É foda. Então você pega assim, o Ramones, no caso o Ramones. É. E aí? O Ramones, pra mim, eu já acho que é mais diferentão, porque ele consegue fazer uma questão harmônica. Vai entrar, pô. Não, pô, ele. Eles são mais harmônicos? Com certeza. Ah, mas ele revolucionou, eles foram contra o movimento? Eles foram impulsionador do movimento, né? Porque até então o punk era desconhecido, o punk. Ele não era um movimento. Era uma espécie diferente. Era uma vertente só do rock. Só achava no zoológico. Era uma vertente do rock como qualquer outra, mano. Só que não tinha um representante bom. Pelo menos não pra mídia pop, né? Quando o Ramones começou a estourar. Cru, cabeludinho e tal, é, camisa regata. Os cara... Mostrando a costela. Por exemplo, Sex Pistols. Porque até então não podia mostrar a costela. Não, a costela era coisa de pessoa certa. Sex Pistols, que foi uma banda do caralho também. Muito bom, inclusive tem aqui no repertório aqui do nosso episódio de hoje. Tem. O Sex Pistols que quando ele. Sexo Pistols. É, Sexo no fim. Tá bom, vai. Ele, nossa, quando começaram a fazer um certo sucesso aí. Ó, ele... isso é punk. Vamos lá. É punk, mano, é punk. Sabe que os caras de punk gostam de fazer? Tocando? Vamos supor, tem esse riff, né? Sabe, daí é no verso, esse é o refrão, é no verso e faz invertido. É mais fácil. É mais fácil. Aí depois pode fazer um, dois, três, três, dois, três, dois, um, dois, um, três. De três acordes, você pode fazer de três acordes. Três músicas diferentes aí. É, ou mais, né? Ou mais. Você pega um arranjo aí, você dá nove músicas. Você aumenta o tempo de uma nota, diminui de outra, já outra música. Olha lá, pode ver o nome. Aí pode ficar pra. Fazer uma escadinha ao contrário. Yeah, eu te digo, banda brasileira, punk. Yeah. Charlie Brown foi punk? Não foi, mano. Não foi. CPM foi punk? Não foi também. Não, não foi. Ó, quem foi punk no Brasil? Quem foi punk no Brasil? O Supla foi punk. O Supla foi mas punk. Mas skate punk, você disse? Não sei se foi skate punk, velho. Mas o Charlie não seria o skate punk? Não, porque ele mistura a vertente do rap também, né? E do reggae. Mas tem músicas que seriam o punk dele. Não, pode não. CPM se, você for, se você for ver assim, tem. Tem músicas do Charlie que podem ser consideradas punk, como do CPM, como do Supla também. O Supla não é inteiramente punk, mano. Quem é brasileiro que é punk? Que é punk? Daqueles que comem rato, assim, com a cabeça do rato vivo, assim. O Raso e Porão, mano. O Gordo, mano. Raimundo seria... Não. Raimundo, ele... Eles já cantariam até músicas punks, mas eles são mais... Eles são outra vertente do punk, mano. Eu acho. Ele seria uma vertente do punk? Seria porque... Porque ele tem acordes mais precisos. Seria porque eles não deixam de ser sujo ao som deles. Se pegar uma música do tem uma característica do punk ser sujo? Com certeza. Aquela parada... sabe? Mas o metal vai ter vertentes que vai ser sujo também. Tudo tem. Só que são características específicas de cada tom, vamos supor. Um toque ali, uma bateria ali, um tempo aqui, né? Uhum. E vai ser do punk. Ratos de Porão, por exemplo, eles pegavam e faziam muito sujo. O sujo deles era tipo guitarra bem alta e distorsiva, que você ouvia o cara cantando, a guitarra. E você não conseguia, sabe, separar muito bem a letra e tal. E ficava um bagulho muito sujo. Mas tem gente que curte pra caralho esse tipo de som. Ligado? Som barulhento, né? Som barulhento, é. É som sujo, sujeira mesmo. Esse tipo de sujeira que eu tô falando. Sim. O Raimundos não tem muito isso, mano. A gente até poderia fazer uma banda, quer dizer. A gente poderia chamar essa banda de Sujeira Limpa. Sujeira Limpa. Ou limpa de, limpeza de sujeira. Não, mas sujeira limpa. Sujeira limpa. Porque uma sujeira limpa já torna discordante, né? Uma sujeira não é limpa. Mas pra ela ser suja, precisou estar limpa. Pra ela estar limpa, precisou ser Xuxa. Precisou ser Xuxa. Xuxa é punk. Xuxa é punk, mano. Satã. Xuxa. Xuxa é punk ou metal? Xuxa é black metal. Black metal. É Satan metal. Não, mas é black metal. Black metal é satânico. É satânico. Mas pode ter o Satan metal. Satan. Que seria específico. Da vertente da Xuxa. Da vertente do black metal. Ah, sim. É, tipo, do black metal tem lá uma classe, um subgênero que é da Xuxa. E esse subgênero seria Satan metal. O que louva um capeta. Louva certo? Um capetinha. É, tá bem certo. Ilarilariê. Não, isso aqui não é no cultural. Então, viva, vai. Ilarilariê. É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô. Não, daí já pode fazer alteração na letra, né? Daí fica... Offspring. Ó, isso aí tá punk, mano. Isso aqui é um punk limpinho. É um punk gostoso. É um punk gostoso. Então tem punk que é gostoso, por quê? Porque não é sujo? Porque não é o... Porque não é o punho. É o punk Green Day, mano. Sim, sim. É o punk que dá pra fazer sexo. Ah. Ou todo punk dá pra fazer sexo? Ah, depende de como que você gosta de fazer sexo. Você vai fazer um sexo pancoso. Com o impacto. Nossa, velho. Com o impacto. O Green Day, a única diferença dele é que ele é um punk melódico, né, mano? Não, o problema da punk dele é que é um punk melódico. Mas é um depois, em 2009, ele vai fazer uma reformulação, né? Na própria vida dele com o American Idiot, né? Uhum. E ali ele vai fazer uma crítica diferente. Não vai ser mais ser melancólico, vai ser uma crítica política. E aí ele entra na história como um punk renomado. Agora ele com mais de 40 anos ainda é. Mas ó, ele saiu. Ainda um pouco... é importante por causa dessa vertente que ele mudou, ele né? Ele saiu um pouco do melódico, mas nem tanto, viu, mano? Ele ainda. Tem música, porque sim, o público tem. Dele, a maior parte do público dele é adolescente. Mas mesmo assim, tem um adolescente skatista, né, que vai ser aquele quebrador. E ele foi pra... Desde 2009 ele começou a fazer músicas assim. Músicas quebradoras. Sim, sim. Então seria do punk eles querer criar novos paradigmas. Não querem criar novos. É aquele cara que... Eles querem desconstruir paradigmas, porém não deixam de construir novos. Então, é aquela história lá, né? Pode ser um paradigma desparagmático. Do cara querer ser especial, né? De querer ser especial. Como que eu vou ser especial? Fazendo uma revolução, mudando a cabeça das pessoas. o bom que trouxe pra nós um lucro. Não, a música. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Música pra nós, droga pra uns. Dinheiro pra eles. AIDS pra outros. Brincadeira, brincadeira. Ai, ó, eu vou morrer com 25 anos, eu já sei, porque eu fiz um pacto. Nossa, ó. Gostei da vocal. Gostou do vocal? Então a gente acaba por aqui, Felipe. Nesse nosso mini episódio do da companhia Paradoxo. Num dia chuvoso. Um dia cinza. Cinzento. Menos nós, porque não temos massa cinzenta, mas o dia tem o seu cinza, né? A sua massa cinzenta. Cinza prata.